sabe tu. Sabe tu, sabe tu, sabe tu. Quanto mais perto de você, quanto mais perto eu chegar, quanto mais perto de você, quanto mais perto eu chegar, eu quero estar. Eu quero estar, eu quero estar, eu quero estar.